Pô, compadre, dia 2 de novembro, eu não consigo sorrir, tá ligado? O fiel e sua mina, era meus parceiros, morô? Aonde estiverem, que sejam felizes. Dia 2 de novembro, eu não consigo sorrir. O moleque era parceiro, hoje não está aqui. Para as fintas, a gente ia com sua mina de fé. O moleque era pintoso, de ciclone no pé. Avançado nos estudos, ele não era mané. Morava lá na favela e se chamava Fiel. Essa história é pra gente se conscientizar. O Fiel chutou o balde e começou a formar. Sua mãe foi a primeira a saber da parada. Que seu filho está de frente bem na sua quebrada. De 4x4 na cintura pra considerar. Se vacilar com o Fiel, o destino ninguém sabe, só a Deus pertence. Atrapalharam duas vidas pra roubar o seu tente. Vinha de uma festinha com a sua mina. Enquadraram bem os dois lá naquela esquina. Agrediram o Fiel e não tiveram dó. E sua mina eles levaram a mãe e seu só o pó. Onde está você? Quando soube desse episódio, ficaram tão revoltados, cheios de ódio. Uma garota muito linda, cheia de vida, assassinada brutalmente por mentes frias. Deformaram seu rosto, mas que covardia. Vários tiros ela ganhou à luz do dia. Quanto sangue ela jorrava, que coisa louca. Ele não parava de atirar na sua boca. Quatro pilantra, filha da puta desse mundo cão. Se vingar, de pistola na cintura ele foi procurar os pilantras que mataram a sua mina e de repente acabaram com a sua vida. O casal só pensava em estudar, pois os planos do futuro era se casar. Fiel perdeu sua razão de viver, pois os dois sempre falavam em um dia vencer. Mas o destino ninguém sabe, só a Deus pertence. Quem era um estudante, agora é delinquente. A primeira finta foi um 16, depois um 5-7, era a bola da vez. A revolta do Fiel era constante, ele não parava de pensar no seu diamante. Certo dia FL estava de bobeira e decidiu que ia chapar aquela cerveja. Chegando na birosca, estava tudo tranquilo. Ele pediu uma gelada e um som de sequela, trocando ideias pra falar da vida. Era um domingo e ele lembrou da sua mina. Sem caô, Fiel ficou boladão. E de repente, mente, apareceu os ladrões. Os quatro pilantra que matou sua mina. É eles ou eu, essa é a sina. Fiel puxou a pistola e começou a atirar. Acertou o primeiro, pode acreditar. O segundo e o terceiro saiu voado. O quarto filho da puta se escondeu no bar do lado. Vou sair fora, vou dar um perdido. Mas bem fora da birosca tinha um quinto bandido. Ele disparou na sua intenção, pois ele era testemunha da situação. O que tava escondido já veio na ação. Atirou nas suas costas e na sua cabeça. O Fiel já era, caiu de bruço na mesa. Onde está você? Vem me beijar. Onde está? Batista.